E hoje ele registra a maior goleada da história sofrida pelo Vitória. Não acabou ainda. É inacreditável, Tony, que a gente tenha desejado que o jogo acabasse com 3 minutos. Com 3 minutos, né? Então, é, que o Vitória tenha condição e vai. Que o Vitória é muito maior do que qualquer um dos seus dirigentes. Mas que o Vitória apresente o mínimo de condição ainda nesse Campeonato Brasileiro de se reerguer dessa humilhação que está sofrendo hoje. É. Eu vou te falar uma coisa, não é time, não é poder de reação, não é isso. O que pode ajudar o Vitória é que o Vasco também é uma braga. Sem dúvida. O Santos também está num momento complicado. Mas são equipes que, se você for para o papel, você diz, mas são melhores do que o Vitória. E é isso que preocupa, mas pelo menos estão numa fase ruim. E isso pode salvar o Vitória, porque pelo que nós estamos vendo aí, meu, e não me venha com essa desculpinha, não, tinha oito sem poder jogar. Não, não me venha com esse negócio, entendeu? Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Se ligue, novas instalações da Eletro Blindados, Calçada e Dias Dávila. Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Construção e reforma somente longe dos fios elétricos. Neo Energia Coelba, mais por você. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Dentro e fora de campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Líquido de radiador é para a Flu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. E Prefeitura de Salvador, mais de 60 mil famílias morando melhor. Chegamos aos 40 agora, Pedrão. 40 minutos de bola rolando, ainda restam 5 e mais uns acréscimos. Tomara que ele não dê. Eu acho até que o Atro não vai dar acréscimo, não. Deixa isso pra lá, 8 a 0 já. Vai nada? Ele não vai considerar o tempo de VAR, nada disso, não. Ele tá certo. Tá certo, 8 a 0. Preserva aí, velho. Aí ele toma bronca lá da comissão de arbitragem. Não, pior que toma mesmo, porque do ponto de vista técnico, ele precisa cumprir. Ele precisa cumprir. O tempo de espetáculo, certo? E o árbitro não tem que se meter enquanto tá o jogo para quem. Ele tem que. Teve jogo de paralisação, tem que dar sequência. Mas o Flamengo diminuiu o ritmo e o Vitória, né? Fechou a casinha, né? Ô, Tony, se o Vitória fizesse isso no intervalo, talvez não fosse 8, fosse 4, fosse 5. Exato. A coisa seria menor. Eita, rapaz, 41. Ei, entra pra história. Eu nunca narrei um jogo em minha vida de 8. Na minha curta carreira sendo setorista do Vitória, também a maior goleada que eu vejo. E o engraçado é que o momento é tão terrível, o resultado causa tanta perplexidade, que vários colegas de fora do estado estão falando comigo. Eu tô impactado, uma colega minha, que eu não vou dizer o nome aqui, de Fortaleza, meu outro brother também aqui, ó. Rapaz, se não cair até o presidente, eu tô é doido. Tá saindo aqui. Mas é isso. Não é tô isso. Nem respondendo porque eu tô focado no jogo. Não, velho, é uma vergonha nacional, cara. Isso vai. Vai ser notícia de fora a fora, viu? No mundo todo. É claro que vão enaltecer o que o Flamengo tem, e o Flamengo tem muita coisa boa, a verdade. E a bola que o Flamengo jogou com o São Melvino, Arrascaeta e Pedro hoje foi um absurdo, foi prime. Mas não dava pra ser assim. Não precisava ser desse jeito. Não dava pro Vitória passar essa vergonha. E o torcedor não merecia isso. 8 a 0. Cara. E principalmente, Tony, depois. Eu repito. Da escalação inicial já foi, a gente já ficou duvidoso, completamente desconfiado. E depois do que aconteceu no primeiro tempo, e repito, a apatia de Fábio Caride é uma coisa incrível. Olha o Vitória com Ramon, jogou na área, vai passando para todo mundo. Bruno Henrique chega para sair jogando para a equipe do Flamengo. Dá uma brecada legal em cima do Lucas Braga. Parece uma criança jogando bola com adulto, véio. Incrível. É, né, bicho? Roubou a bola com a facilidade danada. O Flamengo nesse momento tá naquele jogo de basquete, quando os últimos show ball. O Flamengo tá jogando show ball desde os 3 do primeiro tempo. Doido pra acabar. Aquele nosso amigo tá falando com você, né? Não, ele falou que o celular dele ia ficar desligado, mas não tá não. Ele vai ter que gravar um vídeo. Ainda bem que é ele. Ele arriscou o placar? Ele arriscou 1 a 1. Foi mesmo. Eu ainda tinha colocado 4-0 pro Flamengo. Tu falou 4? Eu falei 4-0. E chateado. Mas. O que é que eu peguei como parâmetro? Fortaleza, zona de rebaixamento. Foi no Maracanã, tomou 5. Juventude, zona de rebaixamento. Tomou 6. Eu falei, vou pegar, vou diminuir um pouquinho o peso, acreditando que o Vitória teria bom senso. O cara, ele teria bom senso, né? É difícil jogar com o Flamengo no Maracanã, é muito difícil. O Crespo falou, o técnico de São Paulo, ainda bem que não tem mais Flamengo no Maracanã pra jogar. Mas caramba, velho. Você abre o time desse jeito? Pô, pelo amor de Deus. É complicado. Nível de ingenuidade que eu não sei não. Flamengo no campo de ataque, Bruno Henrique tentando, chega Lucas Braga, dá briga com ele ali, quem tá brigando é Edu, bota a bola atrás para Lucas Braga, em cima dele, olha a marcação na saída de bola, por último toque do jogador do Flamengo, a bola sai e é marcado o arremesso manual que pertence à equipe do Vitória. 44 chegou agora. Olha a cara de Lucas Arcanjo. Ele tá sofrendo como um torcedor, viu? Eu acho que ele quer chorar. E eu vou lhe dizer, viu? Nesses 31 anos que eu tenho de rádio, eu nunca vi uma goleada dessa pra cima de nenhum clube aqui da Bahia, que dos principais clubes. É a maior vergonha que eu estou passando na minha carreira de radialista. Eu tô com 40, completei 40 anos em maio. É a primeira goleada de 8-0 que eu tô narrando, cara. Nunca vi também. É coisa. Narrei algumas goleadas aí, que é bom a gente deixar de lado. E vem o Flamengo pro jogo. Trabalhando a bola com Nico de la Cruz. Recebendo a bola, trabalhando. Doido pra acabar o Flamengo. Doido. É. E é bom que acabe, né? Não é não? Boa. Alguém devia ter dito ao juiz, acaba ali, 45 mesmo que tá bom. É. Mas ele não tá com cara que vai acabar. Não vi nem acréscimo subir. Vamos esperar ainda dar 45. Agora teve VAR. Tecnicamente, repita o que a gente conversou. Não, tecnicamente, com todas as substituições e o VAR, ele teria que ter uns 4 a 5 minutos. Foram 5 gols. A comemoração de gol demora. Ele vai acabar. Vai acabar. Atenção. É o Flamengo. Até o Flamengo está querendo. Ó, termina aí, seu juiz. Acabou. Apita Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Acaba o jogo. Flamengo! Na ordem, Samuel Lino, Pedro Arrascaeta, Pedro Samuel Lino, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. A minha agenda, ó. O espaço que eu deixo pro gol. Acabou o papel. Não cabia mais ninguém. Vitória! 8 para o Flamengo, 0 para o Vitória. Uma coisa vergonhosa para o futebol da Bahia, mas principalmente do Vitória. Deixe de chororó, viu? Enquanto o Bahia tá lá em cima, né, salvando tudo, mandando ver, a gente vê o Vitória tomando 8-0 do Flamengo. E agora o semblante dos jogadores, né? Eu imagino como é que tá o semblante do torcedor nesse momento, cara. Como está o torcedor? Vai ser motivo de gozação o campeonato todo. Você observou uma coisa ali, Tony? E eu vou dizer o respeito que os jogadores do Flamengo estavam tendo ali. Que poderiam estar dando risada, comemorando, pulando, não. Estão cumprimentando os jogadores do Vitória, quase que envergonhados da goleada que quase que aplicou. Desculpe por ter feito. Desculpe, humildemente, desculpe por ter arrasado, acabado com seu time. É um desastre histórico. Que precisa ser cobrado, evidentemente, sem meias palavras, sem qualquer tipo de pudor, porque o Vitória não teve pudor com o seu torcedor. A única palavra que pode ser dita, olhando para o horizonte e tentando algum ânimo, é que foram apenas 3 pontos perdidos. Agora, o dano psicológico, emocional, além do dano do saldo de gols, ele precisa ser mitigado muito rápido. Faço uma pergunta para vocês sem a resposta pronta. Tem clima pro Carille continuar no Vitória depois de tomar 8? Não. Tem clima pro Gustavo Vieira ser diretor de futebol depois de tomar 8 e fazer essa janela porca que fez? Não. Então, Fábio, bota banho no carvão molhado e tome alguma decisão que coloque o Vitória de fato nos trilhos. Porque foi o mesmo presidente que disse que o Carpini ia até o final com ele, mas ele foi e tirou o Carpini depois de dar um mês de trabalho. E descanso, né? Descanso de 15 dias, 15 dias de trabalho. Ele, depois da primeira derrota, tirou o técnico. Mas é o tempo todo. E outra, entrou em paz. com vitória perto da zona, sem fazer gol a 1700 jogos, entrou em paz nesse período de intervalo, botou uma cacetada de pauta positiva, com SAF, com a Arena, com a 10 de Mateuzinho, que você não sabe quando é que vai voltar a jogar, porque ficou indo pro sacrifício, ficou verborrágico dizendo que o Mateuzinho não, que o campeonato baiano não era prioridade, era a Copa do Nordeste, e botou o jogador no Vitória, o melhor jogador, meia bomba para a decisão de um campeonato que ele não priorizava, segundo ele. Aí na Copa do Nordeste toma 1-0 em casa do Confiança, tira o técnico, contratação de jogadores que você não conhece, que a gente alimentou muito mais esperança do que confiança, e um técnico, velho, inacreditável, que o técnico que é reconhecido por ser fecha a casinha é o que mais escancara a defesa do Vitória. Com o Carpini, o Vitória não estava tomando goleada, não, gente. Não tinha. O Carilli tem histórico disso, né? É. Segurar a onda, né? Não teve a humildade, cara, de olhar assim, gente, acabou, 3-0. Faz as trocas que ele fez depois. Que ele botou o Edu, que ele botou o Oliveira, que ele botou o Ricardo Rilha, isso tem que fazer, gente. Então, é muito difícil entender como o Vitória vai reagir se não tiver um chacoalhão no Vitória. Vai poder mudar elenco? Não pode. Não tem nem dinheiro, nem tempo hábil para isso. 2 de setembro fecha a janela. Você muda lideranças. Pode mudar o presidente agora? Não pode. Esperar as eleições. E o técnico pode? Técnico você pode mudar. Diretor de futebol você pode mudar. Como vai fazer isso? Se eu soubesse, tava até rico. É. Yeah. Bom, a bola parou de rolar. O Brenner Menezes vem aí para comandar mais um show para você na sociedade. São 10 da noite e 50 minutos na Bahia. O jogo termina, mas na sociedade a bola não para de rolar. Análises, coletivas, comentários, o horroroso, o bonitão, o que beleza e aquela cornetada que só o ouvinte sociedade sabe fazer. Começa agora, Balanço Final Sociedade. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor, beba com moderação. São Brás é só felicidade, compre, cadastre, concorra. Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Se ligue na dica da Neoenergia Coelba. Procure locais abertos e afastados da rede elétrica para empinar pipas. Neoenergia Coelba, mais por você. Se ligue novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Líquido de radiador é para a Flu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. De Honda é outra história, Ares Motos, essa é a Honda. Dentro e fora de campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Prefeitura de Salvador, mais de 60 mil famílias morando melhor. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Balanço Final, Rádio Sociedade da Bahia. A maior goleada da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Flamengo 8, Vitória 0. Vergonhoso, vexatório. E mais uma vez o Fábio Mota pagando com a língua. Porque vai para podcast dizer que o Vitória não vai ter sustos até o final do Campeonato Brasileiro. O torcedor não vai ter sustos. E hoje foi o quê? Um pesadelo. 8-0. 3-0 no primeiro tempo, Wilton Matos. E o Fábio Carille volta sem mudanças. Ele tava achando que ele era o quê? O Barcelona de Pep Guardiola? Queria reverter o resultado? Vai jogar com 3 atacantes no Maracanã do Flamengo, que só sofreu 9 gols no Campeonato Brasileiro. É esse o Carille que tem que voltar para Salvador? Ah, mas o problema lá dentro, de dentro para fora, é procurar picuinha com o jornalista que vai falar com o diretor, com o presidente, que não pode porque o assessor não deixa. Mas procurar tomar conta do time, para saber o que, que o técnico tem que fazer em campo, isso ninguém procura saber. Mas pra ir pra podcast, pra falar que o torcedor do Vitória não vai ter susto até o final do Campeonato Brasileiro, todo mundo vai. E o Vitória na 17ª posição com 21 pontos, com 21 jogos. E seu adversário, o Vasco, tem 20. Tem Fortaleza com 20 jogos. Juventude com 20 jogos. O Vitória hoje poderia estar na 18ª colocação. A tabela do Vitória hoje é irreal. O Vitória mesmo se empatasse com o Flamengo, estivesse fora da zona agora. Não era real essa tabela. Não era real, torcedor. Mais uma vez o torcedor do Vitória vem sofrendo no Campeonato Brasileiro. Ah, mas vai lembrar do final de 2024, que no final deu tudo certo. Ficamos a 6 pontos do Bahia, ficamos a 6 pontos de uma vaga na Libertadores. E o fumo entrando em 2025. A verdade é essa. Contratou? Contratou. Agora, seu Fábio Carille, me faça meu agarapo, meu amigo. Você voltar tomando 3-0 do primeiro tempo no Maracanã contra o Flamengo? Contra o Flamengo, que só sofreu 9 gols no Campeonato Brasileiro? Por que você não fechou o time? Não deu uma recuada? Será que vai ter coletiva, Marcelo Vaz? Vai. Vai ter coletiva? Tem que ter. Aliás, tem, né? A pergunta eu já estou preparando e eu quero ver se o treinador vai ter coragem. Aliás, tem, porque é virtual, né? É, vamos mandar as perguntas. Quem está lá no Rio? Tem colegas solteropolitanos lá no Rio que vão perguntar ao Fábio Carille. Eu vou perguntar também. Porque se fosse no Barradão, não sei não, viu? Rapaz, do jeito que a coisa tá. Do jeito que o clima tá pesado, esqueça. Não, não digo nem por isso, porque tem gente lá que não tá deixando o repórter fazer seu trabalho. Rapaz. Pois é, meus amigos. Esse é o clima no Barradão hoje. Esse é o clima do Vitória. 8-0. Se isso aí não tem cara de rebaixamento, eu não sei mais. Mas vamos com o comentário do jogo, Pedrão, com ele que sabe do jogo. Comentário da partida. Oferecimento: Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Cássio Cardoso. Audiência da Rádio Sociedade. Hoje é um dia muito difícil para traduzir um jogo, porque não do ponto de vista técnico, né? Porque do ponto de vista técnico eu diria que é uma simplicidade para a gente expressar os 8-0. Isso mesmo que você ouviu, 8-0. Um Flamengo que se colocava favoritíssimo por todo investimento feito no elenco, pela liderança no campeonato, por um trabalho muito consistente do Felipe Luiz. Esse Flamengo enfrentando um Vitória de zona de rebaixamento, um elenco cheio de lacunas e com muitos desfalques, um time inconsistente que não consegue fazer sequer o fator casa contra adversários diretos. Você pegaria também esse cenário, tudo isso antes da bola rolar, tá? Você pegaria esse cenário e faria uma comparação técnica, meramente técnica. O Flamengo contra times da zona de rebaixamento em casa, antes tinha enfrentado o Juventude, foi 6-0. Depois tinha enfrentado o Fortaleza, que nem lembro se era zona de rebaixamento naquele momento. Está hoje, consolidado, pagando IPTU, mas não dá para dizer naquele momento que era. Mas tomou 5. É lógico que você precisa se precaver de alguns problemas e é muito natural que você possa alimentar poucas expectativas pelo viés do Vitória ao enfrentar o Flamengo no Maracanã de sair com algum ponto. Poderia acontecer porque o futebol permite isso. Mas a derrota era provável e vamos combinar que o Vitória tinha uma missão secundária nesse jogo. Era preservar sua dignidade. Porque sabia-se que o Flamengo tinha aplicado goleadas em adversários diretos do Vitória, dentro da zona de rebaixamento. Então, por uma lógica esportiva, também de performance, não só de clube, investimento, elenco, o Vitória teria um risco grande de ser goleado dentro do Maracanã. O Vitória foi a campo com um jogador que fez sua estreia no time principal hoje no meio campo de contenção. O Vitória foi a campo com um jogador de beirada como lateral direito, mesmo tendo um zagueiro à disposição no banco para fazer essa função. O Vitória foi com Ronald e Pepe no meio. E desde o tripé de meio-dia apresentado, que não tinha nem o Wendel ainda, me chamava a atenção os riscos de você não ocupar o meio-campo contra um time como o Flamengo. Todo esse cenário, pré-jogo, os riscos, nada disso era suficientemente grande para que a gente imaginasse o que aconteceu na noite de hoje no Maracanã. Porque além de todo esse contexto técnico, foi um Flamengo em exibição premium contra um Vitória indesculpavelmente apático. Um Vitória que passou muito longe de honrar a história, as cores, o emblema, os signos do clube. Jogadores colocaram um carimbo histórico nas suas passagens pela Vitória. Todos. Técnico Fábio Carille também. Inadmissível que o Vitória estivesse perdendo por 2-0 com 3 minutos de jogo. Inadmissível que o Vitória dependesse da misericórdia do Flamengo, que tentou florear as jogadas no início do primeiro tempo até o final do primeiro tempo. Tanto que o terceiro gol foi bem floreado, né? Foi um gol muito bonito, porque o Flamengo tentou fazer isso o tempo todo. O Flamengo parou de se preocupar em ser eficiente. O Flamengo quis dar espetáculo. E o Vitória seguiu assistindo. O técnico do Vitória, Fábio Carille, ele foi incapaz de reagir a isso com a bola rolando no primeiro tempo. Como se fosse algo estatutário proibir mexer em um time no primeiro tempo. E o Vitória tomou ainda mais um gol. Um 3-0 que, ok, é chato, incomoda, mas ia estar muito no jogo. Bastava, de repente, para evitar um dano, entender que a missão a partir desse 3-0 era meramente conter danos. Era meramente evitar que esse resultado pudesse repercutir muito além da perda dos pontos e do saldo de gols, não só no campeonato, gente, na história do clube. É muita falta de humildade, uma falta de humildade que combina com a cabeça de Fábio Mota quando diz que o Vitória vai passar o campeonato sem sustos, depois de apavorar o torcedor no primeiro turno. Que é uma forma desleal de iludir o torcedor, porque o torcedor acredita no dirigente. Ainda mais um dirigente que tem construção, que tem história no Vitória, mas que precisa ser responsável. Precisa esquecer o formato panfletário da vida política quando está à frente de um clube que tem milhões de apaixonados. E esse perfil de tocar violino enquanto o Titanic está afundando ficou refletido no Carille, que teve a disfarçatez de voltar com o mesmo time no intervalo. E aí, irmão, o Flamengo não voltou com o mesmo time no intervalo. Eu quero lembrar a todos que o Felipe Luiz, dando 3-0, tirou o Gonçalo Plata, que estava meio missa-missa, e colocou o Luiz Araújo com fome de bola. E aí o estrago foi histórico. A construção de gols do Flamengo foi de tirar o fôlego de quem descreveu o jogo. Não era nem de quem estava vibrando mais. E o Vitória amargou nada mais nada menos do que a maior goleada sofrida na história dos campeonatos brasileiros de pontos corridos. Todos, de 2003 para cá, todos os campeonatos de pontos corridos, com 26, 24, 22 e 20 clubes, todos esses campeonatos, a maior goleada da história aconteceu na noite de hoje no Maracanã. Se isso não servir para que o discurso mude, para que todo mundo bote a sandalinha da humildade no Vitória e pare de enxergar, ou melhor, pare de narrar as coisas como fantasia, de maneira distorcida, enganando o torcedor. Se isso não servir, nada vai servir. Vitória foi humilhado no Maracanã. Vitória parecia que jogava outro esporte no Maracanã. É normal você perder pro Flamengo, é normal você ser amassado pelo Flamengo, é normal você até ser goleado pelo Flamengo. 8 a 0 não. 8 a 0 com bola no travessão, 8 a 0 com o Lucas Alta salvando duas bolas, uma em cima da linha, outra no chute travado de Pedro. 8 a 0 com o Pedro matando no peito uma bola que podia cabecear e fazer o gol. Foram 20 finalizações do Flamengo, 20. Isso não é normal. Isso não pode ser aceitado. E isso precisa ser suficiente para se acabar no Vitória com esse discurso arrogante, com esse arroto de caviar que é a boca de Fábio Mota, quando abre a boca para falar de seu trabalho no Vitória, querendo esconder os problemas. Não vai ter anúncio de arena, não vai ter anúncio de SAF, não vai ter pataquada. E eu falo isso o tempo todo, desde aquela presepada com Wagner Leonardo, que ele sabia que estava sendo negociado e que ele ficou frustrado porque o Vitória não negociou o atleta, porque o Bahia deu opção a mim e colocou o atleta numa situação difícil, porque ele não queria aquela postagem. Ele não queria aquele desfecho. Foi por isso que depois de Bahia e Grêmio ele foi no vestiário do Bahia. Porque o Vitória, na figura de Fábio Mota, não tem a humildade de entender que futebol é feito de vitórias e derrotas. E quando a derrota vem, você tem que aceitar. É assim que você respeita o esporte e assim como que você respeita o trabalho e respeita o seu torcedor. Essa forma desleal de lidar com o coração do torcedor, ela foi desmascarada hoje. Porque ela foi replicada, as coisas são replicadas. Empresa tem cara do dono, clube tem a cara do presidente. As coisas foram replicadas na atitude boçal do Fábio Carille hoje. De não fazer o suficiente por Vitória preservar sua dignidade centenária. O Wilton Matos trabalhou no jogo hoje, são mais de 30 anos de futebol e nunca viu Vitória tomar 8. Nem ninguém do futebol da Bahia em cenário nacional tomar 8. Hoje o Vitória fez um risco na sua linha do tempo. O que ele vai fazer depois desse risco é difícil imaginar. Primeira coisa é pensar que o Campeonato Brasileiro continua aí, as condições de escapar continuam postas. E o Vitória não caiu. Não, o Vitória não caiu. O Vitória continua na primeira divisão. O Vitória continua com pontos suficientes para lutar pela permanência. Mas se tem alguma coisa que a gente fala, que todo mundo que fala de autoajuda, que todo mundo que fala de motivação, que todo mundo que tem um mínimo de noção do que é a vida diz, é para você corrigir os seus problemas, identifique-os e reconheça-os. O Vitória tem muitos problemas na condução do clube, na condução do futebol do clube. E isso precisa parar de ser tratado com desdém. Isso precisa parar de ser refém de discursos panfletários. Se hoje não servir para o Vitória levantar a cabeça, eu não sei o que vai servir. Só nos resta agora entender a reação do clube. Entendeu o quanto a torcida vai estar disposta a abraçar os jogadores que protagonizaram essa vergonha? E o quanto estará disposto o presidente do Vitória a assumir a responsabilidade por essa vergonha histórica que o clube passou hoje no gramado do Maracanã? Talvez assim o Vitória possa salvar alguma coisa desse 2025 vergonhoso. Desse 2025 que não tem susto não, tem pânico. Não tem susto não, tem vergonha. Não tem susto não, tem indignação. Para que você vai alçar o Vitória a essa condição de primeira divisão se você não consegue enxergar a realidade? A realidade ela cobra muito caro quando você está na primeira prateleira. E hoje ela cobrou caríssimo. Porque esse resultado ele vai ficar ecoando no coração do torcedor rubro-negro por anos, por décadas. Daqui a 20 anos, se aqui estivermos, e esperamos estar todos nós, a gente vai ter que lembrar, seja mal goleado ou não, de que aconteceu um 8-0 do Flamengo em cima do Vitória. E ele poderia ser evitado se a soberba do discurso não fosse refletido e se transformado na soberba do trabalho do técnico Fábio Carille na noite de hoje. Meu querido Brenner Menezes, o resultado de hoje foi construído com um futebol primoroso do Flamengo. mas com uma soberba injustificável do Vitória na percepção, na leitura dos seus problemas, não só no jogo de hoje. Comentário da partida. Oferecimento Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Balanço Final, Rádio Sociedade da Bahia. E aí eu já vou com nossos repórteres, né? Porque não tem como não ser dessa forma hoje. O torcedor até, eu peço até desculpas, porque daqui a pouquinho a gente vai com o torcedor. Porque o vexame que passou o Vitória vai ficar na história, essa vergonha, né? Como o Góis já vinha trazendo antes do jogo terminar, a maior goleada na era dos pontos corridos. E aí eu vou pro Wilton Matos. Wilton, tem cabimento ainda? Tem clima pro Fábio Carille continuar? Olha, aí a gente tem alguns aspectos, né? A questão da cobrança da torcida vai ser muito forte, mas eu vou muito mais pela questão da competência do profissional. Carille, para mim, mostrou hoje ser um treinador incompetente. Desde a formação, desde os 11 iniciais, meio-campo de fácil domínio do adversário. Quando ele improvisa novamente Lucas Braga na lateral direita, tendo Edu, e poderia fechar desde o início já com uma linha ali com três zagueiros, e mesmo que deixasse até o Lucas Braga, porque um Carille tem um carinho todo especial, mas ajudando na recomposição, faltou a humildade ou faltou a competência dele ler a equipe do Flamengo? Então, por isso aí, por esses 11 iniciais, por estar tomando 3-0 no primeiro tempo e já não fazer nenhuma mudança no primeiro tempo, e o pior de tudo, voltar para o segundo tempo com a mesma formação, e aí não ter um diretor de futebol para chegar lá no vestiário e bater, não, vai ter que mudar agora. Todo mundo deixou ele à vontade. Então eu, no lugar, trocaria o treinador, sim. Já o dispensaria pela falta de competência. Carille hoje, dentro de campo, é o culpado. Dentro de campo. Por Carille estar aí e esses jogadores que aí estão, aí a culpa é de Fábio Mota. É, meus amigos. E o Flamengo ainda solta piada nas redes, né? O que a gente colocou dos profissionais do Flamengo dentro de campo, eu sincero e honestamente, eu não gosto, Cássio Cardoso, de piadinhas institucionais, de um clube para outro clube, de uma empresa para outra empresa. Eu acho que isso não é papel institucional. Eu falei sobre isso também. Eu não gosto disso, vindo de qualquer lado, se fosse daqui para lá isso, também, a mesma coisa. Eu não suporto esse tipo de coisa. Eu acho que iguala a instituição a resenha do torcedor. Minha cunhada aqui já me mandou um bocado de figurinha aqui, porque ela é Bahia. Eu não nem mal, respondi, né? Para manter a unidade familiar. Mas, institucionalmente, eu acho isso medonho. Eu acho falta de profissionalismo. E eu ainda quero complementar, Wilton, dizendo o seguinte: essa comédia que o Vitória protagonizou agora há pouco no Rio de Janeiro precisa ser cobrada até o fim do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Brenner pode me confirmar aí a quantidade de gols sofridos pelo Vitória com esse 8 a mais. Te digo agora, Góis. No vazamento. Vitória é a pior defesa? Não, Vitória sofreu 32 gols agora, tem 18 gols marcados, quase o dobro de gols sofridos, né? Tem um saldo de menos 14. A pior defesa nesse exato momento é a do Juventude, com 41 gols sofridos. O Sport sofreu quantos gols? O Sport sofreu 30. O Vitória já é a segunda pior defesa, junto com o Fortaleza, ambos com 32 gols sofridos. O Sport é a terceira, Tony, com 30 gols sofridos. Na verdade, não, o Sport é a quarta pior, porque o Santos sofreu 31, né? Só 6 foram do Vasco. O Juventude é o primeiro, Vitória em segundo, Santos em terceiro, o Sport é a quarta pior defesa. Mas, Marcelo Góis, o que fazer para esse time? O que o torcedor pode acreditar que esse time vai vencer o Atlético Mineiro? Claro, tem uma semana cheia, Mas a gente não sabe se vai ter mudanças no cargo do treinador, que isso pode ser um fator anímico no clube. É, porque, Breno, eu penso da seguinte maneira. Essa catástrofe de agora a pouco precisa ser vista como uma mudança de rota urgente. Ou o presidente toma a atitude de tirar o treinador Fábio Carille e o seu diretor de futebol, Gustavo Vieira, que não fizeram absolutamente nada até o momento, e tudo por culpa do próprio presidente. O presidente montou o elenco no começo do campeonato, no começo da temporada, que não deu certo. Insistiu na permanência do Thiago Carpini, que ajudou ano passado, e esse ano, infelizmente, não deu certo. E, para piorar, montou um elenco muito ruim. Dispensou a maioria dos atletas. Ah, teve jogador como o Elton Rato que não deu certo. Ok. E a maioria? E aí? Como é que fica? E a qualidade do gestor que contratou? Não pode ser criticado? Vai ser criticado. A culpa é sua, presidente Fábio Rios Mota. Se ninguém tem coragem de falar, eu falo. Eu não tenho rabo preso com ele. Eu sou torcedor do clube, sou sócio do clube. Mas, acima de qualquer coisa, eu sou um profissional de imprensa e estou vendo a realidade. A realidade é de uma catástrofe. O Vitória tomou a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos. E essa comédia, de agora a pouco, vai ser cobrada. Tem que ser cobrada. O Vitória precisa parar de discurso vazio do presidente, de discurso ufanista, de maluquice. É hora de focar. Ou amadurece na dor, ou vai acabar na Série B do Campeonato Brasileiro. Se cair para a Série B, piora tudo. Redução da parte econômica, as cotas de TV diminuem, a visibilidade vai diminuir, enfim. O pior pode acontecer, mas ainda há tempo de uma mudança de rota. E cabe ao presidente, se tiver humildade, se tiver maturidade, se tiver sangue nas veias para resolver. Não esqueça, o pior vai acontecer, Trovão. Ô, Breno, não é para tomar como desculpa, sim, não. Mas, por favor, me diga, quantos jogadores o Carille não pôde contar hoje? É só para eu fazer uma colocação aqui. Aí vamos lá, né? Ele não tinha o Baralhas, Mateuzinho, ele não tinha o Mateuzinho, Claudinho, não tinha o Romarinho, Claudinho, Cáceres, Renzo Lopes, e Jamerson, né? Também tá no DM, são sete a oito jogadores. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Onde eu quero chegar? Jogadores que realmente mudaria alguma coisa no jogo de hoje contra o poderoso Flamengo, porque, velho, eu vim trabalhar já contando com a derrota do Vitória. Sim. E de goleada. Eu saí de casa já contando com isso. E não vendo aquele negócio, você é pessimista, tá torcendo, nada de torcer contra. Muito pelo contrário. É entendendo a grandeza que tem o elenco do Flamengo. Além de Claudinho e Cáceres, né? Claudinho e Cáceres. Então são 9. Então, a grandeza que tem o elenco, um campeonato desse, você não pode fazer dessa forma. Você perde jogadores e o time cai. Rapaz, o Vitória não tomou 12 hoje porque o Flamengo não quis. Se o Flamengo quisesse, tinha metido muito mais gols no Vitória. Ia para 2 dígitos. O que seria muito mais vergonhoso. Então, na minha opinião, é essa. O Vitória não tem time para disputar a Série A. Esse é o meu pensamento. O Brenner, vontade. A gente trouxe uma discussão aqui, Cássio, durante a semana no Esporte Mais, do silêncio do Vitória durante a semana. Não fazer nenhum tipo de entrevista com seus jogadores e tudo. A gente como falou, faz pré-jogo, né? Que na notícia não existe vácuo. Se o Vitória não produz matéria para virar assunto, a gente só vai para as coisas negativas ou vai falar de outros clubes. No nosso caso, vai falar muito mais de Bahia do que de Vitória, porque produz material. E isso está mais do que provado e a gente não entende, e Fábio Mota foi até perguntado aqui no programa de Adelson e tudo, ele não respondeu o porquê desse silêncio. Aliás, como o Fabrício chegou ainda aqui, terminou fazendo essa pergunta, ele não respondeu. Isso ganha jogo? Isso já ganhou jogo em algum lugar? De quem é essa ideia? É de Fábio Mota? É de Gustavo Vieira? É de Fábio Carille? É do gerente de comunicação do Vitória? de quem é essa ideia desse silêncio absoluto. Agora não adianta falar nada, agora é só pedir desculpas, né? Porque agora tem que calçar a sandália da humildade, pedir desculpas sim, e não se calar, não se esconder e pedir desculpas. E repito, e endosso aqui, para mim Carille não tem nem que voltar para Salvador. Eu tô com você, eu tô com você. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Se ligue, novas instalações da Eletro Blindados, Calçada e Dias Dávila. Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Construção e reforma somente longe dos fios elétricos. Neoenergia Coelba, mais por você. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Dentro e fora de campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Líquido de radiador é para Flu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. E Prefeitura de Salvador, mais de 60 mil famílias morando melhor. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Balanço Final, Rádio Sociedade da Bahia. Estamos de volta com o nosso balanço final. Quer falar, Góis? É, um detalhe que eu estava aqui interagindo com alguns torcedores nas redes sociais, Trovão, é de que o Vitória não tomou cartão amarelo essa noite, né? Verdade. Seis faltas. Apenas seis faltas. Não conseguiu, né? O Flamengo fez 17 faltas. Eu não sei se eu estou certo. É porque eu acabei de ver aqui acho que foi SofaScore, que é o aplicativo de desempenho, né? De estatística do futebol, né, Trovão? E o Vitória cometeu apenas 7 faltas e o Flamengo, que fez o jogo, 17. Isso mostra o quanto esse time precisa guerrear mais. Jogar futebol, futebol é esporte de contato. Tinha um professor que dizia isso, futebol é esporte de contato. Você vai encostar no adversário, você vai chegar de uma maneira mais ríspida e isso vai acontecer. Não é bater para destruir o cara. Se tiver necessidade, não tem jeito, vai ter que quebrar o cara jogando bola. Mas nem isso aconteceu hoje. É o nível da passividade, o nível da morosidade que esse elenco miseravelmente montado apresenta. E repito, de novo, vou insistir, o que aconteceu no Rio de Janeiro não pode ser esquecido. Aliás, nem vai, né? Já que tá na história. Então, na história. Mas o torcedor comum, que espera da tua isso, espera da tua aquilo, a tua instituição grandiosa que ajudou e ajuda o clube diversas vezes. Ela tem gestão, ela tem visão. Se ela quiser protestar, ela protesta. Mas você, torcedor, individualmente, você pode protestar também. Cobrar no estádio, se for para o aeroporto, cobra no aeroporto, sem agredir ninguém, não precisa disso não. É só cobrança. Você é o Vitória, torcedor. Cobre do clube, cobre do presidente, que daqui até o fim do ano tem eleição. O presidente Fábio Mota sabe disso. E ele vai ter que correr atrás para reverter esse diacho aí que aconteceu. Ou não, né? Mas com a queda, eu acho muito difícil. Até porque, Góis, o Fábio Mota vive pagando com a língua. Eu lembrei aqui logo no discurso da abertura do Balanço Final, quando ele cita, no final do ano passado, revertemos, não caímos, fomos para a Sul-Americana, ficamos a 6 pontos do Bahia, ficamos a 6 pontos do oitavo colocado por conta de uma zona de classificação de Libertadores. E de novo fomos entrando. Aí vai viver disso para o final do Campeonato Brasileiro, para se reerguer, para falar que no final deu certo. Enquanto isso, tá aí o resultado, 8-0, a maior goleada sofrida na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Tony Silva, você com tantos anos de narração, de rádio, já viu um jogo desse aí? Não, não, 8-0 não. Já peguei algumas goleadas aí que eu narrei, mas 8. Não, bicho, teve um gol de Pedro, aquele que dá um elástico em alta, que sim, parecia sim. Que ele tava jogando com os meninos. Aquele baba de prédio, né? Sabe? Vamos pegar um babinho ali? Tamanha facilidade como ele passou, foi se infiltrando e eu tocando por cima do goleiro, Lucas Arcanjo. Foi feio demais, velho. Foi triste pra caramba. E eu sei, eu aprendi na profissão que eu não esquento mais a cabeça com isso, não. Né? quando era mais torcedor, hoje eu uso mais a razão. Mas eu sei que nesse momento, velho, tem torcedor que não vai conseguir dormir em paz. Não vai mesmo. Não vai, e não, não adianta vai nem... Vai. Não adianta porque o torcedor que é do rival do Bahia, tu acha que ele vai perder uma chance dessa, velho? É verdade. Tu acha que vai perder uma chance dessa? E o cara tem que dar um jeito de se controlar pra poder dormir. Mas eu conheço muitos que vão passar a madrugada acordada, cara. E vou até com o torcedor no WhatsApp, viu, Pedrão? 996561025. Não tem nem como pedir calma, torcedor, porque não tem como ficar calmo na situação dessa. Eu vou pedir pra vocês que não venham com xingamentos, por favor, que aí eu vou ter que retirar do ar. Mas, fala aí, torcedor. Fala, torcedor. Analisa aí vocês. O árbitro também ajudou muito, Vitória. Oxente. O árbitro controlou, senão a goleada ia ser mais. Pode analisar o árbitro aí. Não deu acréscimo. Terminou antes dos 45. O árbitro também ajudou. O árbitro sentiu que o Vitória estava sendo humilhado e ajudou. Você queria acréscimo num jogo desse em que o Flamengo no final do jogo já queria que o jogo acabasse? Pelo amor de Deus. Quanta falta de noção, hein? Vou te contar. Fala, torcedor. Boa noite, galera da Sociedade da Bahia. Aqui é Crispim Tricolor. Fala, Crispim. Enquanto o Vitória tiver com aquela estrela de ferro no peito, vai ser isso aí, o time das galinhas! Tá aí, o torcedor do Bahia aproveitando. Brenner, mais um fale, dois. Uma informação apurada agora há pouco, junto com uma pessoa do clube que está lá no Rio, dificilmente o Fábio Carille volta para Salvador. A situação está insustentável e por isso o treinador não voltará a Salvador, ou seja, a demissão já é certa, só falta o clube oficializar e agora é pensar em quem vai comandar a equipe interinamente para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo de confronto direto. O Atlético Mineiro não vem bem no campeonato, igualmente ao Vitória, lutando para escapar da zona de rebaixamento. Portanto, Fábio Carille não será mais treinador do Vitória. Tá aí o Marcelo Góes trazendo a informação em primeira mão que o Fábio Carille não deve retornar a Salvador, né? Daqui para, quem sabe ainda hoje a gente consegue essa confirmação oficial antes do encerramento do nosso balanço final aqui da nossa jornada esportiva, ou quem sabe amanhã durante a nossa programação, mas não tem mais clima para o Fábio Carille. Cássio Cardoso, quem poderia ser o substituto hoje do Fábio Carille? É uma tarefa difícil, viu, Cássio? Aí pegou o Zonzo aqui, e você faz uma pergunta. Sugestões de nomes todos. Você vai dizer assim: Vojvoda acabou de se empregar no Pronto, mas eu vou lhe dizer o nome. O Ramon Dias saiu do Olímpia. Sete jogos. Saiu do Olímpia. E quando ele foi para salvar o Vasco, ele do Vasco também estava na zona de rebaixamento. Ele já mostrou o serviço nesse sentido, né? De recuperar equipes. Em momento difícil. Não é um treinador barato. Não é um treinador que é simples de você pagar para estar aqui. Mas se você me pedir um nome, né, mais caro é você voltar para a segunda divisão. É um nome de supetão que eu lembraria, mas. Repete o nome? O Ramon Dias. Ramon Dias. Está no mercado. Porque ele foi. Está no mercado, saiu do Olímpia. Sete jogos. Então você não precisaria pagar uma multa. Tirar ele de algum projeto, não. Agora pode ser que ele canse também, né? Porque ele estava no Corinthians, não deu certo, saiu, foi para o Olímpia, não deu certo, ele e o filho. E agora está de novo na pista. Se fosse para o Vitória agir rápido, trazer um técnico com experiência de recuperação, experiência do futebol brasileiro e experiência de vida, talvez fosse o Ramon Dias. Mas até ele topar, pegar essa bronca também, tem outra volta para dar, não só financeira. Tony, seria um bom nome, Ramon Dias? Cara, é um nome legal, né, bicho? Minha preocupação é esse elenco do Vitória, velho. O cara quer assumir aí. Tá? Sabe aquele lance do Santos que a gente fala? Que o Vojvoda vai ter um trabalho difícil. Não é verdade? Eu também acho. Pô, porque o Carpini assumiu o Juventude sabendo que o Juventude era isso mesmo, cara. E mesmo assim, no início, conseguiu 5 pontos. Daniel Paulista assumiu o Sport sabendo que o projeto é Série B. já trouxeram ele pensando na Série B do ano que vem. Né? As contratações que vem, Lucas Cal, não sei o que, é Série B. Então a situação do Vitória é essa: o cara quer assumir, ele tem que jogar aberto com o torcedor, cara. Não sei se ele vai conseguir fazer isso. Eu não acredito que Ramon Dias venha, não. Não venha, não. O negócio é pegar alguém aqui para dar sequência a esse trabalho aí. Quem é que estaria livre no mercado aí, gente? Para achar um nome agora. Aqui no Brasil mesmo. Guto Ferreira. Aí pronto. É, quer ver mais um treinador que tá aí dando sopa? Humberto Lousa, que saiu do Novo Horizontino agora aí na Série B. Sim, são nomes, né? Ó, em 2021, vou falar aqui, eu não tô brincando. O Guto Ferreira, ele chegou para tentar salvar o Bahia e não conseguiu. Fez o Bahia lutar até a última rodada, mas não conseguiu. O Bahia caiu para a segunda divisão. Mas ele começou o trabalho em 22 e ele pavimentou o acesso do Bahia em 22. Sim. Deixou aí, tudo pronto pro Barroca. Aí veio o Anderson Moreira, que foi um desastre. Mas foi ali, depois terminou com o Barroca nas últimas rodadas, também foi um desastre. Mas você vê a campanha que Guto Ferreira tinha feito na largada do Campeonato Brasileiro da Série B de 22. Por que eu estou dizendo isso? Não é que eu estou dizendo que o Vitória já caiu, como também o Bahia não tinha caído naquele momento. Mas o Vitória está com todos os ingredientes de quem vai voltar para a segunda divisão. A reação desse ano, ela vai precisar ser melhor que a do ano passado. Que esse ano você vai precisar contar com um jogador que ainda, alguém fazer às vezes de um artilheiro como Alejandro, alguém fazer às vezes de um lateral esquerdo como o Lucas Esteves, alguém jogar a bola que o Wagner Leonardo jogou, alguém jogar a bola que o Mateuzinho jogou. Você não consegue enxergar esse cenário. Algum treinador, conseguir fazer o que Carpini fez, consiga trazer ali essa coisa da tenacidade, da luta. Não é simples, a recuperação do Vitória não é simples, mas é possível. Mas é algo que o Vitória precisa fazer pensando em cenários, enfim. E aí faz parte também dessa leitura de, ó, pode ser que não dê certo. Então, quem ficaria? Se você traz um técnico, faz um esforço absurdo para trazer um Ramon Dias e as coisas não funcionam, pode ser que ele salve. Eu acho até que você chegaria muito bem-vindo, mas concordo com o Tony, não acredito que ele vai topar. Não que nem que o Vitória diga assim, eu tenho condição para pagar salário, eu não sei se o Ramon Dias vai topar. É um empreitado difícil. Mas vale você pensar em um técnico que possa entender qual é a realidade do Vitória e se adequar a ela. Porque uma das coisas, inclusive, que me incomodaram na contratação do Fábio Carille era entender o que, que ele achava que ele ia fazer no Vitória. E hoje teve um pouco dessa leitura meio supremacista, vamos dizer assim, né? De um cara que foi campeão brasileiro, que não sei o quê. Ele, não, eu não vou botar meu time para trás tomando 3-0. Não vou encher de... Ele não entendeu o que era para conter dano, sabe? E isso talvez seja muito de um técnico que não entende qual é a realidade. Se terminasse 3-0, Cássio, com aqueles 3-0 do primeiro tempo, a gente poderia falar, não, um resultado tranquilo dentro do Maracanã. Vamos lotar o Barradão para reagir contra o Atlético Mineiro, seria o discurso. Exatamente. E essa virada de chave que as pessoas se pegam muito, né, em retorno, né, na virada, isso. O Vitória já estragou, porque estava vencendo com um homem a mais, o Juventude, por 2-0, sofreu um empate, ali já foi uma ducha fria e agora na sequência tomar 8 do Flamengo e vai pegar o Atlético Mineiro. Então a parada é muito mais difícil, mas se tem que fazer alguma mudança, eu acho que tem que ser hoje. A hora da mudança de rota é agora. Repito, se o presidente Fábio Mota tiver sangue na veia, se for torcedor do clube como ele realmente é, de fato, ele age. Ele não vai pensar, ele tem que agir, tomar decisão logo e resolver o caos que está instalado. Porque ele é o culpado disso tudo. Ele é o principal culpado disso tudo. Quem contratou o diretor de futebol foi ele, o treinador foi ele. Com a demissão do Carpini, ele viu o Carille no mercado, contratou. Os trabalhos do Carille anteriormente, todos terríveis no futebol japonês. Todos os méritos e débitos vai para o presidente. É dele. Como a gente já colocou ele lá em cima desde a Série C, e eu sou testemunha, porque eu vi o quanto ele sofreu, o quanto ele sangrou, chorou, pediu pelo amor de Deus. Eu vi. Eu vi bem, que eu vivi o clube na Série C, ali dentro do clube de fato. Mas hoje, não tem conversa. Não tem perdão, não tem carinho, não tem nada. É porrada porque está merecendo receber porrada. O Vitória tem um 14º aproveitamento depois do Mundial de Clubes. Aproveitamento parecido com o do Sport, que é o Lanterna, para você ter uma noção. Eram oito jogos, oito pontos. Agora são 9 jogos, 8 pontos. 18 gols sofridos, 8 gols marcados. Eu acho bacana quem vai buscar todos esses números e tudo, mas eu sou mais simplista, ou eu diria, eu sou mais burro nessas coisas, não, cara. Não é, não. Porque é pontos corridos, cara. Não tem essa de, nessa janelinha aqui eu fiz mais pontos do que fulano, uma soma, são pontos corridos, vai dar primeira a 38ª rodada e quem fez mais pontos fica, os quatro piores caem, e se cair no ano que vem vai estar enchendo para subir. Sim, de novo. Certeza. E a vida é essa, a vida segue, ninguém vai morrer porque vai cair para a segunda divisão, se cair ou não cair, mas que as coisas têm que ter um rumo, tem que ter uma certeza do que está fazendo, e Fábio Mota sempre fala muito dessa questão de acreditar no que ele está fazendo, de ter convicção. Bem, eu acho que depois do que a gente viu hoje, e repito, para mim, da falta de competência de Carille como treinador, de não enxergar desde antes da partida, continuar sem enxergar durante o jogo, voltar para o intervalo, do intervalo com a mesma formação, tomar mais dois gols iguaizinhos ao primeiro tempo, um com um minuto, só que o outro, em vez de ser com três minutos, foi com quatro minutos. E só depois de estar tomando 5-0 é que ele começa a mexer. E quando mexe, tira um atacante, bota o Oswaldo. Pra quê, pelo amor de Deus? Ó, essa de Carille não voltar, pega o Rodrigo Chagas, né, e bota pra treinar. Tá treinando sub-20, né? É. Pra comandar o time aí. Porque se Carille sair, vai todo mundo junto. Pelo amor de Deus. O Vitória tem quantos jogos? 17 ainda, né? Faltam Vitória 17. Tem 17 jogos. Por exemplo, Tony, é algo que eu já ia citar. Na próxima rodada, o Vitória pode vencer o Atlético Mineiro Barradão. Eu não acharia nenhum absurdo isso. Fase do Atlético Mineiro é terrível. O Vitória iria a 22 desse pontos. Desse jeito aí ele perde. É, do jeito que foi hoje, tem esse fator psicológico também, né? Mas, por exemplo, o Vasco fora de casa enfrenta o Sport. O Sport, a gente sabe, está na zona de rebaixamento, mas nos últimos, por exemplo, 5 jogos, que o Vitória e o Sport empatou 3, venceu uma e perdeu hoje contra o Palmeiras, a gente já deu para ver uma melhora no Sport. Não seria nenhum absurdo o Sport vencer o Vasco. De jeito o Vitória venceu o Atlético Mineiro, ele sai da zona de rebaixamento, mas aquela coisa que a gente sempre fala, vai ser uma tabela irreal, porque os times ainda estão com jogos a menos. Por exemplo, o Vasco vai ter seu jogo para ser completado, o 21º, para ficar completo com o Vitória, por exemplo, só no dia 24 de setembro. Daqui a um mês, contra o Bahia. Daqui até lá, muita coisa pode acontecer. Daqui até lá, o Vasco pode ficar inalcançável para o Vitória. O Vitória pode ficar inalcançável para o Vasco, algo do tipo. Mas, assim, por exemplo, o Vitória não pode deixar de não pensar nos 3 pontos contra o Atlético Mineiro. O Santos, que está em 15º lugar e tem 20 jogos, tem 21 pontos, que o Vitória poderia passar nessa próxima rodada, enfrenta o Fluminense na Vila. O Fluminense que vai estar com pensamento também de Copa do Brasil, que enfrenta o Bahia nessa quinta-feira. Então, no domingo, possa ser que poupe seu time na Vila Belmiro. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu. Mais refrescância e sabor. Beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Se ligue na dica da Neo Energia Coelba. Procure locais abertos e afastados da rede elétrica para empinar pipas. Neo Energia Coelba, mais por você. Se ligue novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Líquido de radiador é para a Flu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. Dentro e fora de campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Prefeitura de Salvador, mais de 60 mil famílias morando melhor. Vamos à coletiva de Carille. Vamos à coletiva. Fábio Carille. Né, muitos jogadores no DM ali, que aos poucos vão voltando e vai fazendo com que o grupo fique mais forte. Carille, eu vejo em muitos bastidores, né, sempre jogadores falando, vamos jogar pela família, vamos jogar pelo pai, pela mãe, pelo filho. E a gente vê o torcedor do Vitória passando um momento muito complicado. E eu não me lembro, em algum desses momentos, desses bastidores, a gente falando, vamos jogar pela torcida. Vamos valorizar o que essa torcida do Vitória tem feito desde 2021, desde 2022, desde aquela arrancada lá da Série C até esse momento que está vivendo hoje. E o torcedor mostra isso pra gente. A gente acabou de fazer algumas transmissões aqui e o torcedor está daquele jeito que você já deve saber do jeito que está. Mas o que é que esses jogadores, o que é que o elenco falou para você, o que é que eles conversaram ali nos vestiários, depois de uma goleada dessa histórica, né, que o Vitória acabou sofrendo E mesmo sabendo do Flamengo, das dificuldades que ia enfrentar aqui, do Flamengo líder do Brasileirão, com investimento em outro patamar, mas o que é que os caras falaram para você nos vestiários para tentar justificar aqui para o torcedor, além da desculpa? Ah, no momento desse você fala muito pouco, né? Cabeça baixa. Todo mundo de cabeça baixa, se fala muito pouco. É, entre eles ali falam, tá? Eu não acompanho as entrevistas que eles dão, aí se falam de torcida, se falam só da família. Mas ali dentro do vestiário, no dia a dia, eles falam disso. Eu não gosto de falar da torcida do Vitória só de 22 para cá. A torcida do Vitória tem história, pô, né? Já vim aqui várias vezes como atleta, como auxiliar e algumas vezes como técnico. Uma torcida que tem história, ela não foi construída de 22 para cá. Mas ali entre eles, assim, eles falam sobre isso, de jogar pela família, de jogar pela torcida, sim. É o que falam para você e eu não acompanho. Carlinhos, boa noite, Leonardo Santiago, Campo Rubro-Negro. Eu queria perguntar para você especificamente a respeito das escolhas ao longo do jogo. A gente teve um primeiro tempo em que, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, com 30 já estava 3-0 e o Walter acabou salvando duas bolas fundamentais. A gente não muda pensando de repente em estancar a sangria, já que na briga pelo rebaixamento, querendo ou não, saldo também conta. A gente volta para o intervalo com o Flamengo fazendo alteração, a gente volta com o mesmo time e só muda depois que acontece o que aconteceu no primeiro tempo, tomando gols até mais rápido. Eu queria saber qual foi a conversa no vestiário, qual foi a sua convicção da forma com que o jogo estava se desenhando, principalmente. Eu não pensar em ter mais um zagueiro, tentar destacar um pouco mais a sangria, o volante mais de sustentação, que não é outra característica do PP. E o que passou na sua cabeça para que a gente voltasse com a mesma equipe e só fosse mudar depois de tudo acontecer? A gente passou e trabalhou sobre isso, né? E vamos falar um pouco de responsabilidades. Com 4 minutos estava 2-0 com duas bolas que a gente perdeu por dentro. E sabíamos da pressão do Flamengo por dentro de roubar a bola rápido e terminar. E com 4 minutos estava 2-0 daquilo que a gente tinha nos preparado, né? Tomar decisões melhores dentro de campo. Os nossos erros não passam hoje por esquema. Se passa mais assim de ter uma leitura melhor do que fazer. Né, nas jogadas, bola de segundo pau, que foi o lance do pênalti ali, a bola naquela altura do campo, o Flamengo trabalha uma bola de segundo pau. Foram tudo situações assim que a gente passou, que a gente trabalhou, só que a gente não fez dentro de campo. Então, tem situações aí que elas passam da forma de jogar, né, e é muito importante que aquilo que a gente passa, que os jogadores tenham leitura dentro de campo. Então, assim, jogar contra o Flamengo aqui a gente sabe que não é fácil. Com 4 minutos, 2-0, com uma bola que era por dentro, que foi por dentro as duas bolas, e aí já virar 2-0 com 4 minutos, né? É uma situação muito difícil. Eu tenho jogadores aqui experientes que poderiam me ajudar, e que vão ajudar mais, que é o caso do William, que está voltando de uma lesão no joelho, que é o caso do Hiller, que é um jogador que teve uma infecção muito forte durante essa semana, perdeu 3-4 dias de treino, sabia que não ia ter ele por um bom tempo, né? E por isso as escolhas, e trabalhamos muito para que a gente fizesse um jogo aqui legal, mas infelizmente as coisas não aconteceram dentro de campo. Boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor falasse como foi essa goleada para você, o treinador Fábio Carilli, e se antes da coletiva, antes de o senhor vir para cá falar aqui com a gente, se você conversou com alguém, conversou com o Fábio Mota, conversou com os jogadores, como está sendo para o Fábio Carilli essa goleada? Fechamos ali, né? Falei muito de vergonha e de indignação. Na parte pessoal, meio profissional, a pior derrota da minha vida, né? Está sendo meu 9º ano como técnico, esse aqui está sendo meu 9º ano. Tenho 4 anos e meio no Brasil e 4 anos fora do país, né? Vergonhoso mesmo, não acho muitas palavras, né? E o que me deixa mais chateado assim que muitas situações a gente já sabia que era o forte do Flamengo, que a gente sabia que o Flamengo fazia muito bem e a gente trabalhou, mas não conseguiu reproduzir dentro do campo. Alan Santos do BTB Esportes, você falou sobre essas 9 temporadas e sabe como o futebol brasileiro cobra muito alto. Antes o resultado, depois a performance. Com tudo isso que os nossos colegas falaram aqui, você teme pelo seu emprego? Você teme amanhã ser demitido pelo presidente do Vitória? Cara, o que o Fábio Mota decidir, eu respeito. né, sobre isso daí, tá bem claro, é um cara muito sincero, muito verdadeiro, o que ele decidir, tá decidido. Oi, Fábio, tudo bom? É, João Lopes da Mosaico Esportivo, queria saber de você o quanto o início da partida condicionou o restante e o placar do jogo. Há muito, né? Muito. Mas a gente tinha que ter atitude, né? Tinha que ter uma atitude, tinha que ser mais firme, tinha que ter uma leitura melhor, tinha que se cobrar mais dentro de campo, né? Para que melhorasse, né, as ações, melhorasse, deixar o Flamengo menos com a bola no pé, a gente tomar decisões melhor, muitos passes simples, né? E nesses momentos assim, simples, a gente tem que fazer bem feito, né? Mas é claro que foi fundamental aquele início ali, a gente está num processo de conhecimento ainda, são 9 jogos do elenco, do grupo, da mentalidade, já fizemos coisas assim interessantes, fizemos um jogo contra o Mirassol e Mirassol muito bom, contra o Inter em Porto Alegre, os jogos em casa assim, durante boa parte do jogo, sendo superior, fazendo por merecer, né? Mas é assim, nessas horas que a gente tem que ser homem ali, né? 2-0, 4 minutos, Maracanã, Flamengo, ter uma atitude, ter uma postura diferente ali naquele momento. Bruno Brinco, do Jornal à Tarde. Boa noite, Carilli. O time tem praticamente uma semana até o próximo confronto contra o Atlético Mineiro. É possível recuperar o mental depois dessa goleada? Ativa do Fábio Carilli, amanhã a gente repercute mais, mas muito interessante a pergunta do Léo Santiago do Canto Rubro Negro, que inclusive foi sua pergunta que foi enviada, mas ele não respondeu. Quem está lá tem a prioridade da pergunta, né? Mas foi muito parecida. A minha foi mais sintetizada por ser escrita. Eu perguntei, né? Mesmo na virada do primeiro para o segundo tempo, o Vitória tomando 3-0 e sendo completamente dominado na partida, o porquê de voltar com a mesma equipe. Mas o Léo fez essa pergunta mais completa, inclusive, porque ele está lá ao vivo, e Carilli fugiu e não respondeu. E assim, a opinião é de Cássio aqui da bancada, mas pelo amor de Deus, o cara cobrar só dos jogadores que tinham que ter atitude, e ele, qual foi a atitude dele? Nenhuma. Para mim, um treinador que se mostrou hoje, tô falando da história de Carilli, que ele é campeão brasileiro, né, com o Corinthians, hoje ele se mostrou completamente incompetente e apático na função dele de treinador. E o treinador que vier, Cássio, agora, se confirmar, se é claro, se vier, né, porque de repente mudam de opinião lá, depois de uma conversa aqui. Nós vamos conseguir, vamos virar. Não sei, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco mais. Se vier um novo treinador, que eu penso que deveria acontecer, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, esse novo treinador, teoricamente, igual, se confirmar, ter sua informação que você trouxe, a demissão do Carilli, ele terá tempo para colocar pelo menos um pouco da filosofia dele de trabalho com os jogadores por conta da parada da data FIFA. Exatamente. É o tempo que tem para instaurar, né, um trabalho, promover mudanças, entender o elenco que tem na mão, mas é uma situação assim muito difícil. Acho que eu, no lugar de Carilli, entregaria o cargo, porque eu acho que ele não vai melhorar o que aí está. O elenco já é enfraquecido, está cheio de desfalques, com jogador lesionado, com jogador suspenso, tem a parte física, tem a parte mental, beleza, mas não vai conseguir extrair o melhor que o Vitória pode ter, infelizmente, porque é uma sucessão de erros, desde a montagem do elenco, como também na contratação dos gestores de futebol que o Vitória tem, Manuel Tanajura Neto, que a gente não pode esquecer, que ele também contribuiu, o Gustavo Vieira, que trouxe esses caras de fora aí, que até agora não ajudaram em coisa nenhuma, e enfim, o Vitória é um anal, literalmente naufragando rumo à Série B. Tá aí, meus amigos, sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. De Honda é outra história. Aris Motos, essa é a Honda. Se ligue, novas instalações da Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Construção e reforma somente longe dos fios elétricos. Neoenergia Coelba, mais por você. CSN Cimentos, os fortaços que constroem um Brasil. dentro e fora de campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Líquido de radiador é para a Flu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. E Prefeitura de Salvador, mais de 60 mil famílias morando melhor. Tá aí então, a gente ouviu agora o Fábio Carille e aí fica a dúvida, né? Porque o próximo jogo do Vitória é no próximo domingo contra o Atlético Mineiro e fica a dúvida se o Vitória vai trazer um novo treinador, se o Carille vai ser demitido ou não. Vamos colocar aqui o torcedor pra falar antes da gente se despedir. 996561025, rapaz, o torcedor tá mandando áudio de 49 segundos. Meu amigo, se eu tô achando de 49 segundos muito, sabe quantos minutos o cara mandou um áudio aqui? Quem acertar ganha um prêmio. É sério? 5 minutos. Não, que 5? Chegou nem perto, Góis. Chute aí, você não vai nem olhar. Que você é um tá desabafo. Calma, calma. 17 minutos. Não, o Tony chegou mais próximo. Meu Deus, meu Deus. 35 minutos e 59 segundos. Isso aqui é um podcast. Ele tá falando desde a hora que acabou o jogo. Ele mandou o áudio, era 11h30. Eu tô curioso, eu queria ouvir esse torcedor. Agora não. Rapaz, encaminha pra você depois. Eu quero ouvir. Eu vou fixar aqui pra... Na moral. Pra depois vocês ouvirem aqui. Botar o torcedor pra falar que mandou um áudio mais curto, né? Fala aí, torcedor. É, o brother aqui mandou o áudio bem baixinho, né? Vamos tentar ouvir outro. Olha, boa noite a todos aí da Rádio Cidade. O Vitória teria que contratar um treinador de Série B com cara de Série C. Porque a tendência aí com esse presidente, com esse time aí, com esse elenco, é descer mesmo ladeira abaixo. Jorge do Bonfim. É, pelo visto, o torcedor jogou a toalha mesmo, mas também tem, tem os torcedores aí levando também na gozação. Tabela de Campeonato Brasileiro, Vitória 17º com 19 pontos, 21 jogos. Juventude 18º com 18 pontos e 20 jogos. Fortaleza em 19º com 15 pontos e 20 jogos. E o Sport é a lanterna com 10 pontos e 19 jogos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vasco da Gama, com 19 pontos com 20 jogos, jogos disputados. E o Santos ali em 15º com 21 pontos. Líder do Campeonato Brasileiro com 20 jogos, o Flamengo, 46 pontos e 35 gols de saldo. Ninguém tira mais, gente. São apenas 9 gols sofridos, 44 gols marcados. O Palmeiras em segundo lugar com 42, se for na briga pro saldo de gols, meu amigo. Rapaz, então, Leandro. Vai ser. Cruzeiro em terceiro com 41, Bahia em quarto com 36, Botafogo em quinto com 32, Mirassol em sexto com 32. Esses são 6 primeiros colocados. Tony Silva, forte abraço, até a próxima, Tony. Opa, amanhã o bate-bola, estaremos aqui. Eita, meu Deus. Bate-bola amanhã vai dar o que falar. E amanhã o convidado no sala de visitas será o ex-árbitro Saul Brito Duarte. Muita história pra gente contar aqui. Muito bom, sala de visitas que acontece no Bate-Bola toda quinta-feira de 8 às 9 da noite. Marcelo Góes, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Amanhã no Bate-Bola vamos repercutir mais essa catástrofe lá no Rio de Janeiro. Gilton Matos, até a próxima. Estarei aqui amanhã no Esporte Mais e que estreia pro garoto Wendell. É. Que marcou, né? Que marca, né, cara? Ficou. Vai ficar marcado, marca histórica aí, a maior goleada até o momento da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Sabe do jogo? Até a próxima. Um abraço, Brenner, um abraço para toda a nossa audiência. Amanhã, bola na rede, 7h30 da manhã, mais tarde no Bate-Bola. É, meus amigos, 8-0. E vou colocar aqui mais um torcedor antes da gente encerrar. Fala aí, torcedor. Sociedade, aqui é Reinaldo, torcedor do Vitória doente. É, segundo o presidente, o Vitória tá bem. Esses caras que ficam falando do Vitória para contratar técnico da Série B, Série C, ele nunca acompanhou o Vitória. Esse aí é torcedor de radinho, rapaz. Boa noite a todos da mesa, o torcedor do Sport Recife. É lamentável a situação dos nossos clubes brasileiros 2025. Sport, Fortaleza, Vitória. José Pedro Toritama de Pernambuco. Toritama é a cidade, né, Pedro? Toritama é a cidade que você compra jeans. Baratinho, baratinho. Ah, então o nome dele é José Pedro de Toritama, em Pernambuco. Ele coloca aqui, entre Vitória, Fortaleza e Sport, hoje o Sport aqui vem jogando mais bola, o José Pedro. Rapaz, nos últimos jogos aí, o Sport vem esboçando uma reação, mas até o momento não saiu do lugar. Valeu, galera, até a próxima. Encerrando mais uma jornada esportiva. Amanhã ao meio-dia tem Sport Mais, às 18h. Tem um bate-bola para repercutir esse vexame que o Vitória sofreu hoje no Maracanã. Tchau. Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Ele acelera, que qualidade, que força. Olha só, lá vai ele, golaço! É, meu amigo, você também pode levantar essa taça. E o Cimento CSN te coloca na cara do gol. Cimento CSN, o fortaço que dá de goleada em qualidade e rendimento. Além de dar mais liga e aquele acabamentaço. Na hora de construir ou reformar, vai de Cimento CSN. Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, fortaço! Se ligue, Eletroblindados, há mais de 10 anos, tudo que você precisa tá ligado. Lâmpadas de LED e neon, cabo disjuntores e relés, regulações, tomadas, interruptores, se ligue, tá ligado. Materiais elétricos, linha doméstica e industriais, Eletroblindados, anota o endereço aí, rapaz, se ligue, tá ligado. Calçada e Dias Dávila. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Bola já tá rolando no gramado. Vamos ouvir o que o nosso comentarista está achando. Olha, pra mim o destaque vai pra Ferreira. Que tá logo ali, servindo bem, arrumando a casa, cuidando da cozinha. Mas, peraí, você tá falando de que Ferreira? Ferreira Costa, nossa patrocinadora. Ah, sim, Ferreira Costa. Uma loja na Paralela e outra no Vale dos Barris. Com estacionamento gratuito, conforto e toda a segurança. Ferreira Costa, é logo ali. Ele tá dizendo que vai começar a campanha de vacinação antirrábica 2025 em Salvador. Não! Ela quer avisar que vai ser de 18 de agosto a 30 de setembro. Acesse saúde.salvador.ba.gov.br para saber os locais de vacinação. E fique atento aos agentes que passarão nos seus bairros. Mais saúde, zero raiva. Vacine seu pet. Prefeitura de Salvador. E a dica da Neo Energia é: não faça gato, é crime, é perigoso, pode causar acidentes e até prisão. Amigo que amigo sempre cuida, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você. É só abrir o Pipos que a turma chega mais. Não tem nada igual ao salgadinho da São Brás. É muito mais crocante, não tem como comparar. Pipos vitaminado, começou, não vai parar. É uma delícia, é pura curtição. Pipos vitaminado é mais sabor e diversão. Pipos vitaminado, salgadinho da São Brás. Pode sonhar, acreditar, a sua moto acabou de chegar. Se é pro corre ou pra curtir, a sua Honda é aqui. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Quem entende de Honda tá na Ares. É do seu jeito, essa é a pegada. Seja no trampo ou na quebrada, a minha Honda eu não troco por nada. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Promoção Investir é para todos Sicoob. Invista e concorra a prêmios. São 4 carros elétricos BYD para acelerar. E mais de 100 prêmios de 250 mil pontos Coopera para aproveitar. Ainda não é cooperado Sicoob? Baixe o app, abra sua conta e participe. Se liga no regulamento e consulte os produtos participantes. Sicoob.com.br/para todos. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi tem coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Jornada Esportiva. Oferecimento Pitu. De Honda é outra história. Aris Motos, essa é a Honda. São Brás é só felicidade. Compre, cadastre, concorra. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Construção e reforma, somente longe dos fios elétricos. Neoenergia Coelba, mais por você. Ferreira Costa é logo ali, na Paralela e Vale dos Barris. Líquido de radiador é para Flu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Dentro e fora de campo, marque um golaço na sua vida financeira. Vem pro Sicoob. Eletroblindados, Calçada e Dias Dávila. E Prefeitura de Salvador. Mais de 60 mil famílias morando melhor. Que golaço! A rádio de todas as torcidas. Eba, tô na área. Nossa, de todas as gerações. De todas as famílias. Anuncie na rádio que fala com todo mundo há mais de 100 anos. É jornalismo sério que tá no dia a dia das pessoas, na capital e no interior. A rádio que tá nos carros, nas lojas, nos postes, no site, no app, YouTube e redes sociais. Anuncie na sociedade. É notícia de verdade com credibilidade. ZYC357, FM 102,5 MHz. ZYH446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. No momento em que o mundo clama por paz e dentro do nosso interior surge a necessidade quase que sufocante de uma vida de conquistas, nós levamos ao seu encontro um programa de especial valor, onde a conquista, a vitória, a alegria e a paz são constantes e tornam-se vivas em você. Pare de sofrer. Olá Salvador, olá Bahia, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Estamos agora juntos até as 1 da manhã e eu quero começar essa programação com uma bela canção. Ouça e já retornaremos. Sumi das minhas feridas, flores feridas.